sou 03, siga via Alfa, Kilo para o Pat 3. Kilo, chame 1, 2, 3, 4, por favor. Grande 961, aceita o 36 ou aguarda 38? Autorizado então, na linha 36, zero decolada, pista 10, saída da El, Leda, Bridge, Bridge intercepta uniforme Zulu 10, chega até SMAP, após conforme rota. Controle 198, transponda 5474. Corrigindo 9-1, não para pushback, acionamento, chame na frequência 1895. 1865, autorizado a chegar no Golf. Desce para 4 mil pés, ajuste 0102. Está lhe matando, prossiga. N0143 e chame a torre quando pronto para da colagem. Torre 1895, hotel lhe matando. Tá pronto? Tem pronto para a decolagem. tentando ter o seu plano, agora de um espécie assim que chegar, eu lhe chamo. Tá bom, agora elefante plano Zulu no 7, eu via. Tá, decolagem para a direita do CAB, vamos fora do solo. Está 3 na 7, na 7, 3 mesmo? Cabo Telematã, aguarde transferência de comunicação. Cabo Telematã. 60, decola da pista 10, saída da El Leda Bridge. Nós somos o Luno Veia, o nome é Aerovia. Controle 198, transponder 5504. Confins 380. 380 para Confins. Genifamos o Lua 6. Na cola da pista 10, saída da El Leda Bridge. Controle 198, transponder 5506. Para estabilizado, no 86. Torre, muito bom dia. Gol 1961, remota 4 do Pátio 3, puxa, Fernando. 4040, já para o feedback, Fernando. Está no Pátio 3, já no Pátio. 3-0, repassaram o tanque, 1961. Está me matando? Visual com as pontes, já? Está com o pé. Desce, chame no solo, Hotel Limatanga, ajuste 1002. Controle 1012, camarada matando. Quanto é o Thank you. 961, nós estamos com 131 a bordo, 3 horas e 33, alterna Campinas. 961, na Singa Via Índia, me chame no ponto de espera pronto, ajuste de luzes. Ok, direto Via Índia e chama no ponto de espera pronto, gol 961. Cidão no zero, avistando, gol 1865. Gol 1865, chamei a torre, 1865. 1895, confirmando, 1865. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1865. ILS Cidão no zero, a 3 milhas para o externo, gol 1865. Boa noite, 65. Vento 020 graus com 2 nós. Após baixar travado. Informa não, gol 1865. Baixado e travado, passou externo, gol no 845. Noite 65, e a história pista 10. E depois 90 no 8-6. Meando, mantém um ponto de espera após uma aeronave da Companhia Nacional autorizada em área MT. Ok, após passagem da aeronave da Companhia, ingressa ali e mantém o 90. Autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. 465, Solas 3, 9, Gêmeo, no 2, no mesmo canal. Muito bem. Boa noite, 865, Taxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, pode me atender. Colônia 91, 230 graus com 2 metros. Colégio, Colônia 9, 61. Um 71 autorizado, puxa a porta. Nós vem andando com os 4 anos, chama 198 com o voo. 198, bom dia, mano. Voo 961 no contrato radar, suba 360, chega da Eu Lido. 360 na da Eu Lido, 961. Você voa direto a Lido, Grigio, 961? Autorizado Lido. Pode Lido, 961. Ou 1093, para 2000 pés, autorizado final, reforço estabilizado. 2000, Samaré, estabilizado. Tá 3, 1, 5, 3, autorizada a chegada, Mari, Horizonte, nada bom. desça para o nível 050. Posição 6570, desça para 2 no pé, ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. Afirmativo. Desça para 3 mil pés, ajuste no 012. Precisão 71, taxi EV Índia, reporta o ponto para dono 0 pronto, QNH 10012, confirma apenas PUB novamente. Mas 171, transmissão muito, muito baixa, desde o solo, confirma PUB. PUB 167, pronto no ponto de espera da 10. 3171, autorizada a linha de decolar, pista no 020, 20 graus, 02 nós. Autorizada a linha de decolar da 10, 3171. Zou, gol 9093. Voo 1093, torre 1895. 1895, bom dia. Rio 9811, reduza para 2509. O 9811 é reduzido para 250. Bom dia, gol 1093 na final, embaixo travado. Gol 1093, bom dia, aqui na Guerra 102, entre 03-00-02. Confirmando 02 mais. Tá autorizado o pouso, pista no zero. Ok, é 1002, está livre pouso 1093. 3171, decolado 50, controle 119, décima 8. 119, controle, muito bom dia, está 3171. Está 3171, contato radar, desculpa, para o 360, da Euleda. 360, da Euleda, confirme. Seção 360, na Dael, seção Leda, tá? 3171. Elefa, controle 119, décima 8, aciona 5524. É, autorizado 360, Brasília, via Presoluma 7, até a pena, depois direto, de coluna 0, prima direita, arbora Elefa, controle 5524. Estamos prontos para puxar em acelamento, 3597. 357, autorizado, pushback, só é para o táxi. Autorizado, pushback, treinamento, reporta para o táxi, 357. 3153, espera 4 mil pés, ajuste 0-0, número 2 do setor, aguarda. Interceptar o localizador da 10 ab 65 já iniciou. Minha torre, 1-1-2-5. 1-1-2-5, bom dia. Da Juliette, frequência 1-2-1-9. Gente, eu reporto da Juliette, 1-0-9-3. Torre Salvador, bom dia. Absa 6570, estabilizado, localizador da 10. Absa 6570, bom dia. Repórter em pouso, baixa trabalho. Cortará. Rio 89 desça para 2 mil pés, reduza para 2009, enxame estabilidade. Possível para 2 mil pés, reduzindo para 2009, o Rio 989. Baixou e travou, ABS 6570. ABS 6570, vento 040, grave 039, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, ABS 6570. Torre, só para confirmar, o 093 permanece na escuta? É, antes da Juliette, chama na ingresso, com frequência 121-9. Sim, antes da Juliette, chama 219, então, agora no 093. Tá precisando 5-3, desce para 2 no pé, ajuste no 0-1-2. 2-0-2-3, 98-11, está avisado na NS a pista à vista. Rio 98-11, torre 1-1895. Gente. 3153, reporte estabilizado. Funcionário estabilizado. Antes da Juliette. O 093, atento a recorrência de prestantes de ataques, ingresso Juliette, portão 03. Paciente, prosseguindo para o 03, vou no 093 via Juliette. Solo para o táxi 3597, estamos com 120 a bordo, 4 horas e 30 de altura, meia alterna, Ribeirão Preto. Autorizado táxi via Índia, reporta uma espera da 1-0, pronto, frequência 1895, negar 1-0 no 2, está 3-5-7. Ok. Ponto de espera pronto, torre 1895, está 3-5-7. Azul 4040, Gordon Equiri, solo assim que Boeing parquear no 03, iniciou push, reporte táxi. Coordenação após lançamento no 03, iniciou para o táxi 4040. Absa Garmin 570, solo 56, livre à direita, taxi Alphas, Kilo Pat 3. Aumenta o sinalizador. Alpha Kilo Pat 3, sinalizador. Obrigado, bom dia. Sobre 125, ano agora com Recife. Muito obrigado, bom dia. Porta final, baixado na barra. 9049, autorizado pouso, pistão 0. 9089, livre pouso, sente. O Alfa Juliette Romeu, confirma o básico que se encontra, aguardando o código. Boa, 3507, isobra a nave para tocar, pronto, ponto de espera da 1-0. 981, solo 58, táxi à direita, Alfa Juliette, portão Alfa Kilo Pat 3, atenta a sinalização. Alfa Kilo Pat 3, Rio 981. Ciclo 7, vento variável 039, autorizado a decolar, pista no 0. Iniciando, 3517. Alfa Juliette Romeu, pronto, copo. Gente, Alfa Juliette Romeu, Léo 065, decolou 97, cor direito, corredor axé, restrito, 1 no meu pé, só fora da barra. Controle 119.8, aciona 0263. autorizado a projetar pro 9970. Do Axé, restrito 1 no meu pé, está fora da barra, controle 119.8, aciona 0263. Sã 3, zona 53. Sã 3, 3, torre, 1, 1, 8, 9, 5. 2, 9, 5, boa. Sã 3, 5, no 7, da colada 00, controle 119.8. 9-8, boa. Oi, Salvador, bom dia. Sã 3, 1, 5, 3. Final 1, 0, baixar travado. Sã 3, 1, 5, 3, 20, 0, 4, 0, grau, 0, 3, 9, autorizado, 1, pistão 0. Confirma o vento, por favor. 040 grau 039. Ok, livre pouso no 0, 3, 1, 5, 3. Solo Salvador, bom dia, o 3890, tá no gate número 6. Tá com a informação Foxtrot, pronto pra copy e receive. O posto para ingresso no 7. Firmando, foi o 3890, tipo copy. Afirmativo, senhor, 3890, pronto, eu recebo. O Alfa Juliet Romeu, estando em mais transponder até a decolagem. 3890 Recife, 330 autorizado, via pelo isco 58. Decola pista no 0 com a esquerda, sai da Puca Transição Caju. Controle 119.8, aciona 5523. Quer confirmar o nível, senhor? 330 confirmando. 330 decola da 10, Puca Caju na saída, aciona 5523, frequência 1980. Graças, bom dia. Porta puxa. Instante, ó.